Deus, de poesias infantis, de Olavo Bilac. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Ariane. Deus, de Olavo Bilac. Para experimentar Otávio, o mestre, diz: diga em que ponto da extensão terrestre ou da extensão celeste Deus está. Por um momento apenas fica mudo, Otávio, e logo esta resposta dá: eu, senhor mestre, lhe daria tudo se me dissesse onde é que ele não está. Fim do poema.